Tribe. Ouça o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. O som da tribo. Pontualmente 7 horas, Som da Tribo na área, invadindo a sua casa. Onde quer que você se encontre aí, o Som da Tribo bombando no sábado. Aumenta o som, dá um gás, acelera. É o Som da Tribo na área, como sempre, via 96 FM. Através do blog do Som da Tribo, somdatribo.com. Conquistaradioweb.com.br. DistintivoBlue.com, RubenildoMetal.blogspot.com e RadioPontalWeb.com.br. Toda essa galera retransmitindo o Som da Tribo. É o Som da Tribo até as 9 da noite, aqui na 96 FM. Como de sempre, os brindes legais do Som da Tribo, hein? Desde já você pode ir ligando 3421507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Tá valendo 3 ingressos para o Blackout hoje no Apogeu às 11 da noite. 3 ingressos para o Blackout hoje no Apogeu. Às 11 da noite. Tá valendo também uma camiseta do CCI. Ou você se garante ou a língua derruba você, matrículas abertas. O ingresso para o Glam Night Party, próximo sábado no Apogeu. Um piercing de umbigo mais tatu feminina, no valor de R$100. Oferta Desastrosa Story. Alameda Lima Guerra 57, sala 4. Sorteio na próxima semana. 2 ingressos para o show da banda Randômicos, no dia 18, uma sexta-feira. Dia 18 de fevereiro, no Viela Sebo Café. Então é só ligar, 3421-1507 ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Final do programa, rola o sorteio. Mais que um programa, o Som da Tribo. Enough.

som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 9 minutos. Você curtiu aí as duas primeiras do som da tribo: Evasion Sevenfold, Welcome to the Family, Stone Soul, Say You Haunt Me. Vai ligando pra cá, 34211507, mandando seu torpedo, 88319050, brindes legais do som da tribo. Dois ingressos para o show da banda Randômicos, dia 18, sexta-feira, dia 18 de fevereiro, no Via Lacebo Café. One Piercing de Umbigo, mais tatu feminina no valor de R$100, oferta desastrosa Rock Story. Sorteio na próxima semana. O ingresso para o Glam Night Party, próximo sábado no Apogeu. Tá valendo também uma camiseta do Cici aí. Ou você se garante ou a língua derruba você. E três ingressos para o Blackout, hoje no Apogeu, às 11 da noite. Acesse aí o blog do Som da Tribo, somdatribo.com. Tem uma das ganhadoras aí da Tatu. Da Tatu, das Astras Story. Acesse aí, somdatribo.com, tem as fotos lá da ganhadora sendo tatuada. Se liga aí, acessa aí, somdatribo.com. Manda abraços aqui pra galera que já está ligada aí no Som da Tribo. A Thaís Santos, da Urb 5. Thaís Santos, da Urb 5. A família de Aldo Pereira aí. Aldo Pereira, Ana Júlia, George e Josiane. E os vizinhos aí, Anderson e Awana, do loteamento Bateias. Também Ana Borges e Pikachu, do bairro Guarani. Carlos Dalmada, pintor, poeta e escritor aí no Inocop 2. Edmundo Rodrigues, no bairro Ibirapuera, cantor também. Paulinho de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro. Urrangão, o melhor cachorro quente da cidade aí na Praça 9 de Novembro. Grande Paulinho, sempre ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Viela Sebo Café, Pop MPB com Bruno Lima, voz e violão. Você não pode perder couvert apenas de R$3. Na próxima sexta, dia 11, vai ter Rock Regional com 5 contra 1. 5 contra 1, próxima sexta-feira, no Viela, ingressos apenas R$5. O Viela Sebo Café fica na Avenida Siqueira Campos, no Centrão, no centro. Hoje no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar Blackout. Todos de preto, todos no escuro e todos dançando em mais uma festa eletrônica no Apogeu. Ingressos R$5 no local. Amanhã rola o primeiro encontro conquistense vegetariano, a partir do meio-dia, no restaurante Sabores e Amores, na Rua 2 de Julho, no centro. Vai rolar almoço vegetariano, claro, exibição de vídeos e troca de experiências. Informações no local. No próximo sábado, à meia-noite, também no Apogeu, Glam Night Party. Exceda seu limite nessa noite, com 7 DJs, hein? DJ Tony, DJ Fabinho, DJ Rick, DJ Sexus X, DJ Nerd Candy e DJ Chiquinho e Alê Urpia de Salvador. DJ Chiquinho e Alê Urpia de Salvador. Ingressos R$10 à venda na Banca Central. E nos dias 24 e 25 de fevereiro vai rolar Grito Rock Conquista. No dia 24 será no Viela Sebo Café. No dia 25 no Apogeu. Se você quer mais informações e inscrever sua banda, é só acessar o site do Coletivo Suíça Baiana, coletivosuissabaiana.com.br. Já no dia 27, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar o Folia Fora do Eixo, com Móveis Coloniais de Acaju, Canastra, Camarões, Orquestra Guitarrística, Swinga e Ladrões de Vinil. Ingressos e informações no escritório da Suíça Baiana, lá no prédio Paulo de Tarso, vizinho ao Viela Sebo Café, na Siqueira Campos. Em maio, pela primeira vez em Conquista, vai rolar Cólera, uma das maiores bandas do punk rock brasileiro. Dos 10 anos da banda Câmara de Jornal. Já está à venda aí os CDs, hein? CDs das bandas locais aí. Primeiro CD da banda Os Barcos. Já está à venda na livraria Letras e Prosa e também na Astras Store. Quem também está de CD novo é a banda Mikchan. À venda nas Astras Store, o novo CD da banda Mikchan. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com. Distintivoblue.com, rubenildomental.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e claro, sondatribo.com, o blog do Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. Baby, vai encarar? tribo. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 7 horas 22 minutos. Você curtiu Mon Bonjó, Antimonotonia? Antes, Maglore, Demodê aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Mande seu torpedo também, 88319050. 88319050. Ou liga, 3421-1507. Peça o seu alô que a gente manda. Beleza? E tá valendo os brindes legais aqui do Som da Tribo. Ingressos para o Blackout hoje no Apogeu. Também valendo uma camiseta do CCAA. Um ingresso para o Glam Night Party, próximo sábado. Piercing de umbigo, uma estatua feminina. E 2 ingressos para o show da banda Randômicos. Então é só ligar, 3421-1507 ou mandar seu torpedo, 88319050. Notícias da Tribo. O Foo Fighters prepara documentário sobre sua história. As novidades da banda Foo Fighters no ano de 2011 não se limitam em um novo álbum e na volta aos palcos. De acordo com o site nacional da revista Rolling Stones, a banda de David Grohl vai lançar um documentário em longa-metragem que promete mostrar os 16 anos de carreira do grupo. O nome do filme, assim como o nome do novo álbum, ainda não foi revelado. Sabe-se apenas que o diretor é James Mall, vencedor do Oscar com o documentário The Last Days, de 1998. Segundo informações, o documentário promete mostrar o Foo Fighters desde o começo, quando David Grohl ainda era do Nirvana, e conta toda a história do grupo até a gravação do novo álbum, que será lançado no dia 12 de abril. Em comunicado oficial à imprensa, o vocalista escreveu, abre aspas, em outubro de 1994, eu entrei no estúdio em Seattle, de Robert Lang, no estúdio de Robert Lang, com uma guitarra, uma bateria, um baixo e 14 músicas que pensei que ninguém nunca ouviria. 5 dias depois, saí de lá com o primeiro álbum do Foo Fighters. 16 anos e 7 discos de estúdios depois, com a ajuda do diretor vencedor do Oscar, James Mall, finalmente vamos conseguir contar a história de como aquela fita demo virou a banda que somos hoje. Mais uma notícia aqui, The White Stripes anuncia seu fim. A dupla The White Stripes, após 13 anos de carreira e 5 álbuns lançados, confirmou o fim da banda através de um comunicado postado em seu site oficial. Segundo a nota, a separação ocorreu por diversas razões, como diferenças artísticas e problemas de saúde. O The White Stripes não pertence mais a Meg e Jack. O The White Stripes pertence agora a você, e você pode fazer com ele o que quiser. A beleza na arte e na música é o que ela pode durar para sempre, se as pessoas quiserem. Obrigado por compartilharem essas experiências. O seu envolvimento jamais será esquecido por nós e somos realmente gratos por isso. Falou aí o pessoal do White Stripes, donos de sucessos como Feel in Love with a Girl, Seven Nation Army e Ice Thumb. O duo vendeu aproximadamente 12 milhões de discos. O último álbum de inéditas foi lançado em 2007. O vocal de Jack White participa dos projetos paralelos por aí. Então, final da banda The White Stripes. A notícia que abalou a cena rock and roll essa semana. Arquivo Nacional. Ora, no Arquivo Nacional você vai curtir Sangue da Cidade, Brilhar a Minha Estrela e também Zero Quimeras. Daqui a pouquinho tem Rubenil do Metal ao vivo, Twitch Cam aqui no Som da Tribo, hein? Você que está no Twitter do Som da Tribo, siga o Twitter do Som da Tribo. Som da Tribo, então vamos lá. twitter.com/somdatribo. Daqui a pouquinho o Rubenil do Metal, Twitch Cam ao vivo aqui nos bastidores do Som da Tribo. Então vamos de Arquivo Nacional, Sangue da Cidade e Zero. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. O mais importante pro guerreiro é simplesmente a vontade de viver, sem parar pra pensar nos momentos que virão. Ele sabe o que quer, sabe o que é, conhece o caminho, é o dono da sua verdade, do seu destino. Dá mais um, dá mais um. Lembrar de tudo isso. Dá mais um, dá mais um. Pensar no que é bonito. Dá mais um, dá mais um. certeza. Dá mais um, dá mais um. Brilhar a minha estrela. Dá mais um. O som da tribo. O som, o som da tribo. O som da tribo. Parar pra pensar nos momentos que virão. Ele sabe o que quer, sabe o que é, conhece o caminho. É o dono da sua verdade, do seu destino. Dá mais um, lembrar de tudo isso. Dá mais um, pensar no que é bonito. Dá mais um, mais um. Em frente na certeza. Dá mais um, mais um. Brilhar a minha estrela. Dá mais um. Nacional. O som da tribo. Mas Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Zero Quimeras e Sangue da Cidade Brilhar a Minha Estrela aqui no Arquivo Nacional do Som da Tribo. Manda abraços pra galera que está curtindo o Som da Tribo. Stephanie Graziella, ela que mora Namorada dos Pássaros 2. Também para Gera Rock aí no Pequeno Pacata Iracema, ele que trabalha na Reveste Cards, que não perde o Som da Tribo, sempre ouvindo o Som da Tribo, principalmente o Arquivo Nacional. Lembrando a você que o Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaços. Opa! Vou repetir. Espaço X. Verão férias é no Espaço X. Vem aí a grande liquidação de verão do Espaço X. Aguarde! Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Tá calor, hein? É só ligar para Bahia Frio. 3425800. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329 no centro. Metrópole, Tim, manda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas, matrículas abertas, 3423-8700. E Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias, 3421-3629. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem nossa comunidade no Velho Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Som da Tribo também no Facebook. Beleza? Tem o nosso chat no próprio blog do Som da Tribo. É só acessar sondatribo.com. Tem lá como você participar do chat do Som da Tribo, no blog do Som da Tribo e também no MSN do Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7 horas e 38 minutos. 7h38, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Via 96 FM, blog do sondatribo.com. Tem mais gente aqui. Radio.web.com.br, distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e, claro, sondatribo.com. É só acessar aí sondatribo.com e você vai ouvir o Som da Tribo aí. Olha, liga pra cá. Olha, não, no rádio não se fala olha. É, se liga. Tá valendo 3 ingressos para o Blackout hoje à noite no Apogeu, às 11 da noite. Tá valendo uma camiseta do CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. O ingresso para o Glam Night Party, próximo sábado no Apogeu. O piercing de umbigo, uma estatua feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story. 2 ingressos para o show da banda Randômicos, dia 18 de fevereiro, no Viela Sem Café, uma sexta-feira. Agora vamos trocar ideia aqui com o Henrique Leite. Henrique, boa noite. Boa noite, Miguel. Vamos falar sobre mais o Blackout, né? Vamos falar Blackout. Hoje sobre o Blackout e sobre a Glam também. Glam. Lembrando que já estamos aí no Twitchcan ao vivo aí pra galera que está em casa. Tá ao vivo. Mostra agora Henrique aí pra galera. Agora que eu vim, todo desproduzido. Olha lá. Aí vem um de fazer uma exclamação. Vou matar você. Tudo bem. É, dá close nele, viu, Miguel? Não, não, não faz isso. Não assusta o povo, não, senão você vai dar o dia. É, acessa aí. Twitter.com. Vai travar e vai cair. Eu tô dizendo. Acessa aí twitter.com/sondatribo. Twitchcan do Som da Tribo aí pra você que tá na internet acompanhando o Som da Tribo. Henrique, vamos falar sobre Blackout primeiro, sem focalizar, né? Por favor, meu ganho, dá um close pra lá, ó. Não, sem imagem, por favor. Hoje vai acontecer a prévia da Glam, na verdade o Apogeu, o Centro Cultural Apogeu. Centro Cultural Apogeu. A gente tem que frisar isso. Certo. Que foi martirizado aí há muito tempo, né? Massacrado, mas que há 5 anos está nessa batalha, firme e forte, e eu acho que cada semana fortalecendo mais. Semana passada eu pude acompanhar aqui, ouvir. O pessoal do reggae tava aqui. Foi. Né, teve o Radin Reggae Fest. Radin Reggae Fest. É, que foi muito bem, por sinal, lotado o espaço. E o Apogeu hoje ele é que dá essa liberdade para que a cena alternativa possa acontecer. Infelizmente a gente tá carente de alguns locais aqui, a gente não tem esses espaços. E até limitações de horários, né? Limitações de horário e justamente os produtores hoje não são os fortes. Né? Hoje a gente tem um show fortíssimo aí, que eu ouvi você até falando... Que é ruim mesmo. É. Muito bom, por sinal, né? É. Até que me prove o contrário, que esse show que tava rolando hoje é bom. É verdade. É o que eu tava até conversando hoje com o patrocinador nosso a respeito disso. É interessante como o público não valoriza a nossa cena alternativa aqui em Conquista. Eu acho isso horrível, bicho. Terrível. Tem muita banda local. Boa. Hoje, Café com Blues é um exemplo aí fantástico. e coloca um show e a galera reclama ainda de valor. Aí vem um aí de fora que nem sabe o que é a Vitória da Conquista. É verdade. Tá, desculpa a palavra, cagando e andando pra cidade. Isso. E cobra R$50 e você vê filas e filas de pessoas pagando. E paga. É verdade. Aí vai, curte uma horazinha de show, o cara vai embora, nem sabe mais quem é você, nem lembra mais da cidade que ele tocou. Você pergunta amanhã onde ele tocou, ele nem lembra. E leva o dinheiro todo da galera, né? E leva. Aí vem um Café com Blues, que é uma banda boa. É, os barcos. Bota aí. É... Difícil pra fazer um show desse. Distintivo Blue, as bandas daqui, Randômicos. Que aí eu digo a você que são pequenos apoiadores hoje que estão. Um deles é o cara da Bahia Frios, Evandro. É um cara que defende a cena alternativa. Hoje eu tive uma conversa com ele e eu vejo. É um cara que defende a cena alternativa veramente, bicho. O cara, ele veste a camisa do rock and roll hoje aqui em Conquista. E você sabe disso. É pra contar do seu e tal. Não só eles, como o Metropolitinho, como... Não é fazendo jabá, não. Mas é a galera que apoia mesmo, bicho. E a gente tem que frisar isso. Isso. Aí bota o Barcos, bota a galera lá do Café com Blues. Você cobra R$10 chorado. Porque cobra a gente até sabe cinco, como às vezes. É... Eu sei como é difícil, tanto pra Vitor, pra Gilmar, pra Batista, pra Rony Vox, essa galera toda, é difícil cobrar R$10 num evento e a galera chegar na portaria e ainda querer pagar R$2, R$5 e ainda reclamar, bicho. Eu fico indignado com isso, a gente tem que valorizar essa galera, pô, vocês não sabem como é que é difícil fazer evento aqui e muito mais difícil pra banda tocar hoje. Porque não são os grandes produtores que vão dar espaço pra eles, não, são os pequenos que estão ralando pra isso. É Vitor, é Gilmar, é Batista. E eu digo, é difícil porque eu sei. Eu sei o que eu passo pra fazer esse evento com Madonna. Que é um evento totalmente diferente do rock. É um evento de música eletrônica. E eu digo também pela cena eletrônica. A galera hoje que faz festa eletrônica aqui tá surrada, tá surrando assim mesmo pra fazer. No, nas coxas, como a gente pode dizer. Verdade. Então assim, a gente tá fazendo a terceira edição da Glam. A gente chegou até... Eu nem imaginava que chegaria a terceira. Pensaria que a gente não passaria da primeira. E a gente, graças a Deus, com fé em Deus e a força dele, que é maior, a gente conseguiu chegar até a terceira edição, trazendo de Salvador Chiquinho e a Leúrpia, que são dois DJs hoje da cena alternativa na capital baiana, que estão despontando. E aqui em Vitória da Conquista, tem Tony e tem Fabinho. O Fabinho Chupacabra. O famoso Chupacabra, que há 5 ou 6 anos tá fora da cena alternativa aí. Verdade. Mas que tá voltando com força total, bicho. E é um cara que eu digo, pô, Fabinho, graças a Deus que você aceitou tocar na Glam, que você não imagina como é que é uma vibe incrível. E quero fazer o convite, Miguel, e desafiar quem não foi ainda, nem na primeira e nem na segunda, pra ir na terceira e comprovar tudo que eu tô falando. Beleza. Falo de coração. É uma vibe incrível, bicho. Incrível. Todos os DJs que tocam, Tony é um exemplo disso, toca na primeira, tocou na segunda, tá tocando na terceira. E Tony fala, Henrique, não toco só pelo cachê, porque o cachê é fundamental. Mas toco porque eu sei que a galera lá vai... Entra na energia mesmo. São 7 DJs, né, Henrique? 7 DJs, 8 horas de música eletrônica. 2 de Salvador e os outros 5. O resto é tudo de Vitória da Conquista, né? Fala o nome da galera aí pra galera. Lembra, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Sim. Vodka liberada até meia-noite. Até meia-noite. Por que nós fizemos isso? Aí ela fala, por que que fez? Não. O evento começa às 10 horas da noite. A galera de Vitória da Conquista tem um costume terrível de chegar... Recentemente, Maria Gadu tocou 8 horas. Eu vi gente chegando 9h30 pra curtir 5 músicas ainda achando que tava na razão. Não, existem regras, como o Centro de Cultura tem uma limitação de horário, mas o povo tem que começar a chegar cedo nos eventos. Não dá pra gente chegar e limitar, botar um evento 10 horas e começar 1, 2 da manhã, porque tem um custo pra gente também. Tem um desgaste nosso que tá ali desde cedo ralando e tal, então a galera tem que ir cedo, pô, tem que prestigiar essas coisas cedo. Então a gente começou a abrir os portões a partir das 10 da noite e até meia-noite a vodka livre, é liberada, a galera vai beber. Então, assim, o interesse é esse. Chegue cedo para que você consuma a vodka e pague os R$10, a jogada é essa. R$10 até meia-noite com vodka livre. E aí vem os DJs, que são 7. Nerd Candy, é um DJ daqui de Vitória da Conquista, tocou na edição passada. É, Sex Sushi, é uma galera mais alternativa. É um set alternativo. Você vai ouvir de Copacabana Club, altas coisas aí que tá no cenário alternativo. Rick, eu que venho aí com o Pop, né? Fabinho, que você já conhece, galera já conhece. Fabinho. A Leúrpia, que vem com o Dutch House. A galera que acompanhou a edição passada, em dezembro, com o Oliver Jack. É muito semelhante ao som de Oliver Jack. Chiquinho, que hoje é um cara que desponta na cena alternativa na capital baiana, tocando em grandes eventos. Recentemente tocou na Noite Preta, com o Preta Gil. Aí vem com a Alexia, com a Lorena Simpson também. Essa galera toda aí, Chiquinho tá fazendo essa área. E Tony, que é um DJ hoje de Vitória da Conquista, que eu digo o melhor do Sudoeste Baiano. O cara é fera, bicho. O cara é fera. E eu, Se não tiver Tom em uma edição nossa, eu acredito que a Glam não acontece, porque o cara é a alma da festa. O ingresso custa R$10. R$10 tá à venda na Banca Central. Banca Central, né? Até sábado, meio-dia. E lá sábado, na entrada, também vai permanecer esse até valor. Meia-noite, até meia-noite. Depois, virada. Salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder. E quem conseguir entrar. Glam Night Power acontece dia 12 de fevereiro, a partir das 10 horas da noite, no Apogeu. E vou desafiar quem não foi nem na primeira, nem na segunda, vá nessa terceira e comprove tudo que eu tô falando aqui. Deixei um ingresso para ser sorteado aqui no Som da Tribo. Todo é o único canal que apoia a gente aqui, que dá o espaço. Fala, rapaz, fala aí, fica à vontade. Apoia a gente e a gente tem esse agradecimento a você. Acho que todo mundo da cena alternativa agradece muito por isso. Som da Tribo tá aqui. Cansei de puxar o saco, chega. Valeu, Henrique. Então, e lembrando hoje do Blackout. A partir das 11 horas da noite, todo mundo de preto, todo mundo no escuro, escuro e todo dançando. Mundo dançando. Gostei de ver, essa jogada foi boa. Beleza. Vai rolar lá um apagão. Você viu a prévia? Já rolou essa semana no Nordeste. Você promoveu a festa? Você tá sabendo promover a festa no Nordeste inteiro, bicho. Apagou geral. Apagou geral. Então, a galera que pôde conferir o apagão vai conferir hoje. A partir das 11 horas da noite, eu vou tocar Joe e Mark. 3 DJs hoje, a partir das 11 horas, R$5 o ingresso. Valeu, Henrique. Sucesso lá no Glam Night Party hoje no Blackout semana, na Apogeu. Semana que vem, vou trazer Chiquinho e Ale lá de Salvador pra cá. Beleza, certo. Valeu. Valeu. Você que quer ir para o Blackout, é só ligar. 3421507, tá valendo 3 ingressos para o Blackout. Também tá valendo ingressos para o Glam Night Party, próximo sábado, ingressos para o show do Randômicos, camiseta do CCAA, tatuagem, piercing de umbigo, enfim, muitas coisas legais aqui no Som da Tribo. Cansei. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Viola Sebo Café, Pop MPB com Bruno Lima, voz e violão. Você não pode perder, couvert de R$3. Na próxima sexta-feira, dia 11, tem Rock Regional com 5 contra 1. Ingressos R$5. Viola Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, no centro. E logo mais no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar o Blackout. Todos de preto, todos no escuro e todos dançando. E mais uma festa eletrônica no Apogeu, ingressos R$5. Amanhã vai rolar o primeiro encontro conquistense vegetariano, a partir do meio-dia no restaurante Sabores e Amores, na rua 2 de Julho. O almoço vai rolar, almoço vegetariano, exibição de vídeos e também troca de experiências, informações de valores no local. No próximo sábado, à meia-noite, também no Apogeu, Glam Night Party. Exceda seu limite nessa noite, hein? Com 7 DJs: DJ Tony, DJ Fabinho, DJ Rick, DJ Sex Sushi, DJ Nerd Candy e DJ Chiquinho e Alé Urpia de Salvador. Ingressos R$10 na Banca Central. E nos dias 24 e 25 de fevereiro, Grito Rock Conquista. Dia 24 no Viela Sebo Café e no dia 25 no Apogeu. Se você quer mais informações e fazer inscrição ainda, é só acessar o site do Coletivo Suíça Baiana, www.coletivosuissabaiana.com.br. No dia 27, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar a Folia Fora do Eixo, com móveis, coloniais de acaju, canastra, camarones, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Ingressos e informações no escritório da Suíça Baiana, lá no Viela Sebo Café. E em maio, pela primeira vez em Conquista, vai rolar Cólera, um dos maiores nomes do punk rock brasileiro, nos 10 anos da banda Câmara Jornal. Mais informações é só ficar ligado aqui no Som da Tribo. Já estão à venda aí o CD das bandas de Vitória da Conquista. O primeiro CD da banda Os Barcos já está à venda aí na livraria Letras e Prosa e também nas Astras Story. Quem também está de CD novo é a banda Mictian. O CD da banda Mictian está à venda nas Astras Story. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br, a galera que dá aquela força ao Som da Tribo. Falar as músicas aqui que a gente ouviu antes aí, o Bush com Afterlife e também Limp Bizkit, Walking Away. Som local, o Som da Tribo. Ó, no Som local você vai curtir Mucambo, Bicho de Pé e 5 contra 1 Brincando de Roda. Som local. Som local. Local. Local. A tribo. E aí, baby, vai encarar? Vamos pegar a matriz e vamos sair por aí, fazendo um mundo outro comum que faz o quem. Comendo as pia maldita que o mundo não veio agora. Veio a tona luta com a colera que o tempo lhe amontou. Quem o feijão espera com chuvas e uma esperança é menor. Quem o feijão espera com chuvas e uma esperança é menor. Quem o feijão espera com chuvas e uma esperança é menor. Veio arrancar. Quero usar estas mesmas da foice no cu. chorar. E com o pé rachado andando sem rumo à procura de Deus. Deus! E criança de pé rachado, ainda que pobre de tudo. E criança de pé rachado, ainda que pobre de tudo. E criança de pé rachado, ainda que pobre de tudo. Criança de pé rachado, ainda que pobre de tu. O som da tribo. Nossa, coitado, criança de barro é a mãe. Nossa, coitado, criança de barro é a mãe. Nossa, coitado, criança de barro é a mãe. Nossa, coitado, criança de barro é a mãe. Mas assim não acaba com o pobre coitado rezando a andar. Bolsa carga é pesada no sol, a sereno pré-ala civil. Mas a faca quem corta mais tarde, sem pressa não mais vai cortar. E a pobre sem graça e sem peito, nem mesmo mudança não quer. Sem rumo, que como cabeça faz a minha visão. Ando sozinho sem rumo, que como cabeça faz a minha visão. Ando sozinho sem rumo, que como cabeça faz a minha visão. Ando sozinho sem rumo, que como cabeça faz a minha visão. Olha a capinga. Moça, coitado, criança de barro é a mãe. Moça, coitado, criança de barro é a mãe. Moça, coitado, criança de barro é a mãe. Moça, coitado, criança de barro é a mãe. Local. Salve mamãe África, salve mamãe África. Verdadeiro celeiro que acumula cultura e crença. Adorações e bênção, adorações e bênção. Até quem não era do morro veio pra sambar, é. Até quem não era do morro veio apreciar e fazer parte da festa. Abre a roda e vem brincar. Cirandeiro, ciranda, ciranda de mulambo, malumbo vem rodar. Abre a roda e vem brincar. Cirandeiro, ciranda, ciranda de mulambo, malumbo vem rodar. É. Na lama pra anunciar que o morro está em festa, festa. Batuque guerreiro do som que vinha da África. Salve mamãe África, salve mamãe África. Verdadeiro celeiro que acumula cultura e crença. Adorações e bênção, adorações e bênção. Até quem não era do morro veio pra sambar, é. Até quem não era do morro veio apreciar e fazer parte da festa. gritar. Abre a roda e vem brincar. Ah, cirandeiro, cirandá. Ah, ciranda de mulambo, malungo vem rodar. Local, o som da tribo. Aí no seu local, o som da tribo, você curtiu 5 contra 1, a banda de Poções, com a música Brincando de Roda. Antes, Mucambo, Bicho de Pé, essa banda de Macaúbas. Esse é o som local do som da tribo. Torpedo que chegou aqui para o programa, falando que sábado, no próximo sábado à noite, show dos Peixes com Jaslanei Brito, Yara Acessu e Gutenberg Vieira no Viela Sebo Café, beleza? Então no próximo sábado você não pode perder, show dos Peixes com Jaslanei Brito, Yara Acessu e Gutenberg Vieira no Viela Sebo Café no próximo sábado. Couvert de R$3, imperdível, hein? A galera de Macarani também mandando um torpedo aqui, está ouvindo o som da tribo, manda abraço para todos do Capão Verde que estão ouvindo o som da tribo em município de Barra do Choça. Mais um torpedo aqui, Raul Tênis e o Tio Maníaco ligado no Som da Tribo, no Vila Grécia, sempre ouvindo o Som da Tribo. Vou avisar pra galera que o Som da Tribo está com o Twitch Cam, câmera ao vivo aqui direto do estúdio do Som da Tribo, os bastidores do Som da Tribo. Você que está no Twitter, twitter.com/somdatribo, acessa aí, Som da Tribo ao vivaço aí, som, imagem, áudio bombando aí pra você. Então é só acessar Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo, ou então entra no blog do Som da Tribo, somdatribo.com. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 12 minutos rolando o som da tribo até as 9 da noite aqui na 96 FM também, ó, a galera que dá aquele up ao som da tribo via internet. DistintivoBlue.com, também RubenildoMetal.blogspot.com, ConquistaRadioWeb.com.br, RadioPontalWeb.com.br. Toda essa galera retransmitindo o Som da Tribo via internet. A gente quer agradecer também os parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, férias, verão é no Espaço X. Vem aí a grande liquidação de verão do Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora na Avenida Jorge Teixeira, em novo endereço, 960, no bairro Candeias. 3421-3629. Sissi, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, é só ligar, 3423-8700. Metrópole de moda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, centro, 3425-800. Som da Tribo no Twitch Cam, é só acessar twitter.com/somdatribo. Mande suas mensagens aí através do Twitter, twitter.com/somdatribo. Estamos ao vivaço aqui, através do Twitter, beleza? Falar dos brindes aqui do Som da Tribo, pra você ligar pra cá, 3421-1507 ou mandar seu torpedo, 88319050. Tá valendo ingressos para o Blackout, hoje no Apogeu, às 11 da noite, uma camiseta do CCA, ou você se garante, uma língua derruba você, ingresso para o Glam Night Party, próximo sábado no Apogeu, um piercing de umbigo, uma estatua feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story, Alameda Lima Guerra 57, sala 4, sorteio na próxima semana. 2 ingressos para o show da banda Randômicos, próxima sexta, dia 18 de fevereiro, no Viela Sebo Café. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 88319050. Som da Tribo ao vivo no Twitter, twitter.com/ o Som da Tribo Twitch Cam, ao vivo do Som da Tribo aqui no estúdio da 96. O som da tribo é parada obrigatória. I've got another confession to make. Back home. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h23. Você curtiu Metallica Hero of the Day com Filarmônica de São Francisco? Não me lembro, mas é com orquestra sinfônica aí. Antes Foo Fighters, Best of You, The Best of You. Duas músicas muito massa mesmo. Abraço aí para Michele do Carmo, curtindo aí o som da tribo via Twitch Cam. Grande Michele. E a galera que está ouvindo o som da tribo aí, o Guilherme Celino, a Bárbara Chaves e Jackson Barreto no bairro Candeias. Também abraços aí para Augusto Bodão, que mora na Morada dos Pássaros. Manda um alô para Fabiane e Cássia, na Morada dos Pássaros 2. Morada dos Pássaros 2, ouvindo o som da tribo, hein? Augusto Bodão, Fabiane e Cássia, galera aí do Morada dos Pássaros 2. Acesse aí sondatribo.com, hein? O blog do Som da Tribo. Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo, Twitchcam ao vivo aqui dos bastidores do Som da Tribo. Tá valendo ingressos para o Blackout hoje no Apogeu, às 11 da noite. Uma camiseta do CCAA, ingresso para o Glam Night Party, próximo sábado, piercing de umbigo, mais tatu feminina, oferta aí Desastrados Rock Story, sorteio na próxima semana, dois ingressos para o show da banda Randômicos, dia 18 de fevereiro, no Viela Sebo Café. Liga pra cá, 3421-1507, mande seu torpedo, 8831-9050, Paula Babilônia e Darius. Darius e Paula Babilônia, o Mirante do Candeias, sempre curtindo o som da tribo, grande Darius. Alô também para Goma, Goma é de Goma e Simpson no bairro Ibirapuera. Tá afim de mandar seu torpedo, 8831-9050. E aí, baby? Vai, cara? Yeah. tanto faz. O tempo passa, eu penso demais. Pode ser que eu tenha te deixado pra trás. O som da tribo não tem pra ninguém. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são tribo. Se eles têm três carros, eu posso pensar som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h34, 8h34, rolando o som da tribo até as 9 da noite. Abraços aí para Antônio do Ponto Central do Marçal, que está agradecendo o brinde que ganhou a semana passada no som da tribo. Grande Antônio Bittencourt aí do Ponto Central do Marçal. Galera que está plugada ouvindo o som da tribo também através do Twitter, twitter.com/somdatribo. Twitchando o som da tribo aí ao vivo, hein? É só acessar twitter.com/somdatribo. Tá ligando pra cá, 3421507, brindes aqui do Som da Tribo rolando pra você. Tá valendo ingressos pra você curtir a banda Randômicos, dia 18 de fevereiro no Viela Sebo Café. Um piercing de umbigo, mais tatu feminina no valor de R$100, oferta de Zastra Rock Story, Zastras Rock Story, Alameda Lima Guerra 57, sala 4, sorteio na próxima semana. Tá valendo o ingresso para o Glam Night Party, próximo sábado no Apogeu, uma camiseta do Cici e eu, você se garante ou a língua derruba você, e 3 ingressos para o Blackout hoje no Apogeu às 11 da noite. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 88-31-90-50. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Viala Sebo Café vai rolar... é... Pop MPB com Bruno Lima, voz e violão, você não pode perder, o cover de R$3. Bruno Lima hoje, a partir das 9 horas, no Viela Sebo Café. Na próxima sexta, dia 11, tem Rock Regional, com a banda 5 contra 1, ingresso R$5. Na sexta-feira, na próxima sexta, vai rolar dos Peixes, com Yara Sessu. Só confirmar aqui, vamos lá. É o show dos Peixes com Geslanei Brito e Yara Sessu e também Gutenberg Vieira, certo? Sábado à noite, próximo sábado, no Viela Sebo Café. Então confirmado aí, próximo sábado do Viela Sebo Café vai rolar o show dos Peixes com Yara Sessu, Gutenberg Vieira e também, deixe-me ver quem mais, Geslanei Brito, toda essa galera fazendo um som pra vocês aí no Viela Sebo Café no próximo sábado. Na sexta-feira vai rolar a banda 5 contra 1 de Poções ao vivo no Viela. E hoje no Viela Sebo Café tem Bruno Lima, voz e violão. Hoje no Apogeu você já sabe, vai rolar o Blackout, todos de preto, todos no escuro e todos dançando. E mais uma festa eletrônica no Apogeu, ingresso R$5 no local. Amanhã rola o primeiro encontro com o Conquistense Vegetariano. A partir do meio-dia, no restaurante Sabores e Amores, na rua 2 de Julho, no centro. Vai rolar almoço vegetariano, exibição de vídeos e troca de experiências, informações, valor de ingresso no local. Próximo sábado, à meia-noite, também no Apogeu, Glam Night Party. Exceda seu limite nessa noite com 7 DJs. Ingressos, R$10 à venda na Banca Central. E nos dias 24 e 25, Grito Rock Conquista. No dia 24 vai ser no Viela Sebo Café. No dia 25, no Apogeu. Informações e inscrição no site do Coletivo Suíça Baiana. É só acessar coletivosuissabaiana.com.br. Suíça Baiana com H. No dia 27 de fevereiro, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Folia Fora do Eixo com Móveis Coloniais de Acaju, Canastra, Camarones, Orquestra Guitarrística, Swing e Ladrões de Vinil. Ingressos e informações no escritório da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Em maio, pela primeira vez em Conquista, Cólera, um dos maiores nomes do punk do Brasil, nos 10 anos da banda Câmara do Jornal. Aguarde! Já está à venda aí o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda na livraria Letras e Prosa e também nas Astras Story. Quem também está de CD novo é a banda Mikchan, à venda nas Astras Story. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com. distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br. Toda essa galera dando aquele up é o Som da Tribo. Acesse aí também o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Você vai ficar sabendo como você entrar no chat do próprio blog do Som da Tribo e também no chat do Som da Tribo no MSN. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Oito horas e 41 minutos, o Som da Tribo até as 9. O Som da Tribo tem oferecimento de Espaço X férias. Verão é no Espaço X. Vem aí a mega liquidação de verão do Espaço X. Aguardem. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 Centro. Tá fazendo muito calor? Então é só ligar, 34258 00, Bahia Frio. Metrópole, Tim, manda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCA, ou você se garante, ou a língua derruba você, o inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 34238700. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo, Twitchcam ao vivo do Som da Tribo, direto do estúdio da 96. Acesse aí twitter.com/sondatribo. Tá a fim de conhecer os bastidores do Som da Tribo ao vivo? Então é só acessar twitter.com/sondatribo ao vivaço aqui. Também tem o Som da Tribo no Facebook. Então acessa aí Facebook, www.facebook.com/osondatribo, beleza? Enquanto o Som da Tribo no Facebook. Clássicos da Tribo. 8h42, Clássicos da Tribo, Audioslave e System of Down. Clássicos da Tribo. To you. da tribo. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu System of a Down, Taxiri, Audioslave, What You Are, aqui no Som da Tribo. Ainda há tempo para você ligar, faltam 10 minutos para as 9 horas. O Benildo já está querendo aqui dar o nome dos ganhadores, mas eu espero. Daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio dos brindes do Som da Tribo. Há tempo ainda para você ligar, 3421-1507. Tá aqui, ó. Ou mandar seu torpedo 88319050. Os brindes são os seguintes. Tá valendo 3 ingressos para o Blackout hoje no Apogeu às 11 da noite, uma camiseta do CCAA, um ingresso para o Glam Night Party próximo sábado no Apogeu, piercing de umbigo, uma estatua feminina no valor de R$100 e também 2 ingressos para o show da banda Randômicos, dia 18 de fevereiro no Viela Sebo Café. Então é só ligar 3421507 ou mandar seu torpedo 88319050. Rubenildo, como está aí o processo da TwitchCam aqui no Som da Tribo? Tá bom, tá? Tem 6 pessoas aqui nos assistindo. É, muito bem, né? Descobrindo essa coisa que é o rádio, né? Essa tecnologia. Essa tecnologia. Rádio com internet, com Twitter. Exatamente. Quem diria um dia que poderia ter isso, né, Rubenildo? Onde nós chegamos, né, Miguel? É verdade. Nós que tínhamos uma rádio pirata. Chegamos a isso. Essa tecnologia, né, Rubenildo? Tão grande, né? Isso é um... O blog do Rubenildo, como anda, Rubenildo? O blog tá bom. Meu blog é tranquilo, Miguel. É uma postagem só por dia só. Aquela coisa bem... Mas tá bom, tá bem acessado. O pessoal tem que buscar informação lá. Então, e pro tranquilo. Pessoal que não conhece ainda o blog do Rubenildo, qual o endereço? O que, que é tem lá? É Rubenildo Metal. RubenildoMetal.blogspot.com. Não tem como errar, né? Não tem como errar. Seu blog é voltado pra... cinema, música, comportamentos, eventos, sempre dando uma... Pra quem nunca acessou, é só entrar aí. Quer saber o lançamento de filmes, DVD, os shows, segue quase a linha do Som da Tribo, só que voltado mais pro cinema. O elevador todos os domingos. O elevador, né? Amanhã. Quem tá em alta, quem tá em baixa. Amanhã você vai ficar sabendo. É, quem tá em alta, quem tá em baixa, é só acessar rubenildometal.blogspot.com. Então liga, últimas ligações, 3421507 e eu mandar seu torpedo 88319050. O som da tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar?

someone getting the best, the best, the best, the best of you. And someone taking your fate, it's real, the pain you feel, the life, the love you die to heal. The hope that starts the broken heart you trust, you must confess, is someone getting the best, the best, the best of you. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you. I've got another confession, my friend, I'm no fool. I'm getting tired of starting again somewhere new. We're born to resist or be abused. I swear I'll never give in. I refuse. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Has someone taken your faith, it's real, the pain you feel, you trust, you must confess. Is someone getting the best, the best, the best of you? O som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Agora são 9 horas 2 minutos. Você curtiu Zé Cabaleiro, The Best of You, e também Eu Não Matei, Joana D'Arc. Zé Cabaleiro interpretando aí clássicos do rock, do Foo Fighters, que ele disse que é fã, gosta muito das melodias, das letras do Foo Fighters, e também Camisa de Vênus, uma homenagem ao rock brasileiro dos anos 80. Essas músicas estão no último CD Zé Cabaleiro, Concerto ao Vivo. Zé Cabaleiro que lançou CD, DVD, livro e também uma rádio web multimídia, multifacetado. Zé Cabaleiro lançou esse pacotão aí. Então, nesse pacote ele gravou um CD ao vivo chamado Concerto, e ele fez uma homenagem ao rock and roll atual, o rock and roll dos anos 80. Gravou uma do Foo Fighters, The Best of You, e também Dona Matei, Joana D'Arc, com uma homenagem ao Camisa de Vênus. Vamos agora ao nome dos sortudos ganhadores dos prêmios do Som da Tribo. Manda aí, Robenildo Metal. Vamos começar então pela uma camiseta CCAA. CCAA. CCAA. Isso aí. A língua derruba você. Aí, é assim que se fala, então a língua derruba você, né? CCAA. É. Inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece, viu, Robenildo? Pois é, minha bolsa tá lá com a mão. Bom, Renan Alves, do Guarani, final 6579, ele ganhou essa camisa, né? Camiseta do CCI aí, né? Essa camiseta. Os ingressos pra Glam ficaram para... Foi um só, foi, né? Três ingressos. Ó, o Glam é um só, o Blackout que são três. Ah, o Glam é um só. Certo. Então, foi pra ela, né? Sim. Jéssica Lima Dias, da Patagônia. Foi contemplada, vai estar lá, vai ser tweetada, né? Vai no Twitchcam. Então repete aí o nome de quem ganhou ingresso para o Glam Night Party, próximo sábado. Jéssica de Lima Dias, da Patagônia. Certo. Final 8777. E os ingressos pro Blackout logo mais na portaria. Então, o nome, são três, né? É, a relação são do eles, Guilherme Celino, Bárbara Chaves e Jackson Barreto. Os ganhadores. Esses nomes estarão lá na portaria e você vai lá e você se identifique e você poderá entrar. Todos aí do bairro Candeias. Com a roupa preta, né, Miguel? Todo mundo de preto, todo mundo no escuro e todo mundo... Quem sabe, hein? Dançando. Essa escuridão toda. Muito bom. Vamos agora então pro ingressos, os ingressos pro Randômicos. Que dia Randômicos? Randômicos é dia 18 de fevereiro. Os nomes também vão estar na portaria. Os ganhadores aí... É, no dia do show, os nomes vão estar lá na portaria, é só procurar o nome na relação e então, entrar ao evento. Foi um casal aqui, a Stephanie Graziella Ribeiro Santos, Morada dos Pássaros. Agora, Dois. Repete o nome aí. Stephanie Graziella Ribeiro Santos. Ganhou ingresso para curtir. Para Randômicos. E também aqui, o Edmilson Santos. do bairro Ibirapuera também ganhou ingresso para o Randão dia 18. Randômicos, os ingressos, o nome do pessoal vai estar na portaria no dia do show dos Randômicos. E a Tatu mais Pisse na semana que vem. Semana que vem. Os outros brindes, camiseta, ingresso para o Glam, mais alguma coisa aí, Rubinho? Camiseta. Não. Camiseta do CCE e ingresso para o Glam lá na Zastrazo Story. E também Randômicos. Randômicos vai ser na portaria no dia do show. Pronto. Então a camiseta e o ingresso do Glam na Zastrazo Story na Alameda Lima Guerra 57 com o William, tá certo? Sala 4. Como é que é o negócio aqui? Pega comigo. Os nomes estarão lá. Tenho nada a ver com isso. É. Blackout, viu? Tá bom. Valeu. A galera do Twitch. TwitchCam, né? A galera do Twitter, do TwitchCam. Olha o que, que ele quer. Rick Leite. Escreva os nomes do Blackout no TwitchCam. Manda aí, Rubinho. Tá bom, daqui a pouco. Vou escrever, viu? Fica aí, tá bom? Aguarda aí. Aguarde aí. Agradecer a galera do Twitter, do TwitchCam. Também a todos que ligaram, que mandaram torpedo. Enfim, todos os ouvintes, os que não puderam ligar, os que não têm acesso à internet, mas que de qualquer forma ligou o bom e velho radinho lá e curtiu o som da tribo, a todos que ligaram, que participaram, muito obrigado. Sábado que vem estaremos aqui com apoio dos nossos parceiros, a Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar, Metrópole Team, moda pra galera Team. Cici e eu, você se garante, ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. E Espaço X, férias, verão, é no Espaço X. A gente vai ficando por aqui com o som da tribo, voltando aí no próximo sábado. E aquela velha pergunta: foi bom pra você, Rubeninho do Metal? Foi, sempre bom fazer o som da tribo. Valeu, galera, olha, aproveite seu tempo útil. Leia um bom livro, uma boa revista. Converse com o pessoal da sua família, com seus amigos. Converse, troque ideia com sua esposa, com sua namorada, com seus familiares. Troque ideia ao vivo, beleza? Nada de ficar no computador. Tecnologia é bom, mas é bom esse contato humano. E ficar na frente da TV. A TV também não tem nada que presta. Então, leia um bom livro, uma boa revista. Ouça boas músicas. Converse com sua galera. Aproveite bem o seu final de semana, o seu domingão, beleza? Cuidado com quem você anda e pra onde você vai. Desencana, Gavina e Gana. Tchau, tchau. Até sábado que vem às 7 da noite. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/O Som da Tribo.